ao povo a voz do Senhor. Inclinai os ouvidos, atenção ao amor. Ele abriu a boca, parábolas a contar. Enigmas antigos vamos recordar. Não encobriremos, vamos proclamar as maravilhas do Altíssimo a nos guiar. Em Jacob um testemunho, em Israel uma lei, para que nossos filhos conheçam também. Glórias ao Senhor, nossa esperança, em suas obras encontramos confiança. Guardaremos os seus mandamentos e não esqueceremos os seus sentimentos. No deserto ele foi nossa rocha sustentar, fez brotar fontes, deu-nos o seu maná. Mas mesmo assim muitos não creram, e em meio aos dons com dúvida viveram. Quantas vezes, Senhor, nos perdemos, mas em tua graça sempre voltamos. Lembramos do poder da mão que nos livrou e das maravilhas que em nós se mostrou. Glórias ao Senhor, nossa esperança, em suas obras encontramos confiança. Guardaremos os seus mandamentos e não esqueceremos seus sentimentos. E se o coração se desviar, voltemos, Senhor, a te buscar. Teu amor nos abraça, nos faz recomeçar. Em ti, ó Deus, iremos confiar. Glórias ao Senhor, nossa esperança, em suas obras encontramos confiança. Guardaremos os seus mandamentos e não esqueceremos os seus sentimentos. De geração em geração cantaremos a sua salvação, pois ele é fiel, sempre a nos guiar. Em cada batalha ele vai nos ajudar.